passou, la meta não dá, o que já foi, não dá pra voltar. Histórico ruim, talvez pouquinho, por que será assim? Eu só lamento, vou prosseguir. A consciência grita, sinal de alerta. Pare, pense, construa sua meta. Em meio à guerra, soldado universal, pratique o bem, esqueça o mal, que tal? Só preciso de paz pra perder o medo. Quanto mais cedo tentar ser bem melhor que ontem. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tentar ser bem melhor que ontem. Ei, mãe, espere por mim, vou tocar aquele som que você gosta. Que a maldade suma, quero ver a lua. Sei da sua luta, vamos ver o sol nascer. Uou, vale lembrar, coisas dessa vida faz a gente se encontrar. Sua experiência vai levar a algum lugar. Show pessimismo, com que não sonhar? O tempo se passou, o coração bateu tão forte, feliz, sorriso apareceu. A vida é uma lição, uma oração. Vou caminhar então, buscar o rumo, a direção. Eu vou levando a vida, vou aprendendo a ser forte. A cada dia bem mais forte. Em meio à guerra, soldado universal, pratique o bem, esqueça o mal, que tal? Só preciso de paz pra esquecer o medo. E quanto mais cedo tentar ser bem melhor que ontem. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tentar ser bem melhor que ontem. Tentar ser bem melhor que ontem.